Sucesso de um amplificado. Se é hit, tá na pregadeira envolvente do Brasil. A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois. O passatempo dele é fazer raiva, o meu era fazer amor. Na minha cama dormia pelada, dei bebia e cobertor. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim que ele não aguenta. Sabe que comigo até o trapé é diferente. Deixa marca na tua bunda e o teu corpo. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim que ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa marca na tua bunda e o teu corpo quente. Beat diferenciado, groove renovado. Boyzinho, o rei da pegadeira. No beat na voz. E o passatempo dele é fazer raiva, o meu era fazer amor. Na minha cama dormia pelada, dele é meia e cobertor. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim que ele não aguenta. Sabe que comigo até o trapo é diferente. Deixa marca na tua bunda e o teu corpo. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim